não domino mais o meu coração. Já não sou mais o dono de mim. Perto de você tenho a sensação que estou preso e não quero fugir. Não posso conter a minha paixão quando sinto você me tocar. Não sei controlar minhas emoções. Eu adoro o seu jeito de amar. Gosto demais de tudo que você faz. Em tudo eu sou seu fã. Eu gosto do seu jeito de sentir prazer. Eu gosto demais. Não posso conter a minha paixão quando sinto você me tocar. Não sei controlar minhas emoções. Eu adoro sentir.